E hoje à noite tem a apresentação de um livro que fala das cataratas do Iguaçu aqui na nossa cidade. Estou recebendo aqui no estúdio o Javier Villegas, ele que é geólogo e diretor de negócios da editora Líquida. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui para poder explanar algumas coisas que trata sobre a origem das cataratas do Iguaçu. Também está conosco aqui no estúdio acompanhando o Igor Salles, ele que é diretor de marketing ali na editora. Bom dia, Igor. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e apresentar um pouco desse trabalho, um pouco da história da origem das cataratas do Iguaçu. E olha, falando da nossa paisagem aqui das cataratas do Iguaçu, essa é uma história que tem alguns milhões de anos, né? Inclusive, esse trabalho ele retrata um pouquinho disso, ele conta um pouco da geologia e da formação das cataratas do Iguaçu? É isso, na verdade a gente tratou um trabalho que nós queremos mostrar exatamente como evoluiu, tá, essa paisagem atual. Nós tivemos que usar alguns conceitos geológicos, voltando do presente para o passado, onde nasce realmente toda essa paisagem 5 milhões de anos atrás. E nessa sequência começam a aparecer as paisagens, os movimentos, são laços tectônicos, geológicos, que se estudaram. E vamos até explicar um pouquinho aqui para a população, porque existem até muitos mitos com relação à formação aqui do nosso território, né? A bacia do Rio Paraná, o Vale do Rio Iguaçu, como se deu todo esse processo, enfim. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, nós tínhamos vulcões aqui na região. Isso procede? O que podemos falar até sobre esse assunto para explicar aí o surgimento de todos esses paredões, essas formações rochosas que temos hoje no que é o oeste do Paraná? Realmente, para poder entender melhor todo esse cenário, realmente nós usamos a escala do tempo geológico, né? Que é do presente para o passado. Quando a gente quer entender, por exemplo, as rochas que estão presentes atuais, como o aquífero do Guarani, tudo isso aí realmente tem uma história e a gente volta para trás. Então, as rochas presentes geralmente foram geradas por vulcanismos. E esses vulcanismos foram formados a partir de movimentações do solo através de falhamentos, grandes falhamentos. Então, isso gerou a saída de magma de dentro para fora e espalhando-se em toda a superfície. Então, falando um pouquinho mais desse aquífero Guarani, que são grandes desertos no passado e com o tempo foram soterrados pela lava vulcânica e por isso que ele está presente atualmente. O que nós vemos através de qualquer perfuração, você vê que existe isso. Essa é uma realidade que aconteceu no passado. Então, estamos falando de um tempo geológico de 5 milhões. 5 milhões, praticamente, começa a aparecer as paisagens. Quando se fala da rocha vulcânica, houve magma, grande vulcanismo, para gerar todas essas rochas, essa lava, desparramando-se por regiões vastas. Então, em termos de data, toda essa rocha tem um tempo geológico aproximadamente mais de 120, 25 milhões de anos atrás. Antes disso, já existia um deserto. Um grande planície de areia que ficou soterrada pelas lavas vulcânicas. E, consequentemente, todo esse evento voltando de 10 milhões de anos atrás, houve também movimentações, grandes falhas. Por quê? Houve afastamento das placas. Tá? Tudo isso gerou através de quê? Vamos colocar 200 milhões de anos, a existência de um pangue. Só um corpo dentro do planeta. E houve a separação da placa norte, se dirigindo para o norte, e a placa sul-americana. Aí surge depois a parte do afastamento da placa sul-americana com a placa africana. Mas esse afastamento gera certas movimentações que nós denominamos falhas. Aí vem depois o choque da placa de Nazca, que está para o lado do Pacífico, em confronto com a placa sul-americana. Então, que formou, por exemplo, os Andes. Né? Exatamente. Aí houve a formação dos Andes. Então, todo esse contexto foi feito através da dinâmica de movimentos, de falhamentos grandes, tensões. Então, foi se criando as paisagens. Então, aí uma série de eventos que aconteceram nesse período. Mas, voltando, focalizando melhor a parte dessa região do Paraná, tá? Realmente houve movimentações presentes, tá? As paisagens, quando você se cria, se vê que houve movimentação e deslocamentos de blocos. Não estou falando de blocos pequenos, são blocos grandes de terra que geraram, se movimentaram de forma vertical, de forma horizontal, e criando esse desnível. E por isso que hoje em dia nós temos que a Serra da Canastra, a Serra do Mar, a Serra Gaúcha. Então são grandes feições que são representativas atualmente. Aí vem surgir através disso a Bacia do Paraná. E até uma pergunta que eu vou fazer aqui, porque a gente tem, né, hoje em dia a gente fala das Cataratas do Iguaçu, né, que ficam ali no Rio Iguaçu, a cerca ali de 20, 30 quilômetros da foz, né, da chegada do Rio Iguaçu no Rio Paraná, mas nós tínhamos também outras grandes formações, outras grandes quedas d'água aqui na região. Tínhamos as Sete Quedas lá em Guaíra, as cachoeiras ali do Rio São Francisco, né, onde mais ou menos é o município de Santa Helena, enfim. A gente nota que existe um desnível, né, os rios eles vão caindo aí em direção ao Vale do Rio Paraná. Houve algum movimento especial, algo significativo que tenha gerado justamente essa grande quantidade de quedas d'água aqui na nossa região, como é o caso mais expressivo de todos, as Cataratas do Iguaçu? Existe uma relação. Toda essa movimentação, por exemplo, falando do Rio Paraná, essa é uma grande falha extensa. Se você olha de cima, você vai ver que o Rio Paraná, próximo às proximidades da cidade, é uma reta. Então, isso é uma informação que te dá que houve um falhamento imenso. E o resto, nós chamamos os rios secundários, que desembocam no Rio Paraná, que é o caso do Rio Iguaçu, ele vem da parte leste para oeste. E se você vai para o outro lado do Paraguai, ele corre de oeste para leste. Então, forma-se uma grande bacia. Nessa grande bacia, houve um contexto de grandes falhas em sentidos oblíquos, norte e sul. E você vê que quando chega nas cataratas, é um falhamento onde o rio tem um formato de U. Em nosso livro, há uma explanação, tá, bem fácil de entender, e como foi feito, tá, a geometria das cataratas, a presença de falhas, o truncamento do rio. Os rios anteriormente seguiam seu curso normal, mas através dos falhamentos, sobre truncamentos, na qual se represa e os movimentos continuaram e desviaram o rio. Se você vê o formato dentro do livro, é uma letra U. Anteriormente, não. O rio corria de norte para o sul e de leste para o oeste. Com esse movimento, já se deu outra geometria, outro formato ao que nós temos atualmente. Na verdade, o falhamento começa de forma estreita, depois, com a continuação em vários anos de vida, foi se expandindo, que nós chamamos um conjunto de falhas. E, a certo ponto, você vai formando, fazendo aquele parte de degrau. O que você vê atualmente dentro das cataratas são várias quedas, vários degraus. Nada mais que são movimentações das falhas. Com o tempo geológico, foi se desenvolvendo paulativamente. Eu lembro que, inclusive, né, para a construção da usina de Itaipu, nós tivemos estudos geológicos bem amplos aqui na região, e que atestaram que essa região era justamente uma área segura com relação a terremotos, né? No presente, havia aí uma base sólida para se assentar uma hidrelétrica daquele tamanho, com todo aquele peso, com toda a massa de água, né, do lago de Itaipu. Enfim, foram feitos aí estudos bem abrangentes sobre este assunto. E é interessante a gente destacar isso, porque no passado nós tivemos então toda essa história aí de movimentações e falhas que produziram as paisagens atuais. Agora, no presente, o que é que podemos dizer? Essa região é de fato estável? O que podemos falar aos ouvintes sobre este assunto? Muito bem. Vale lembrar que todas essas falhas praticamente foram em consequência à separação da placa sul-americana com a africana. Então, quando há essa separação, claro, é lógico que houve grandes falhamentos. Então, hoje em dia, a placa sul-americana é estável. Não temos mais movimentações grandes, afastamento de placa, nada disso. Então, o Brasil inteiro é realmente abençoado por essa estabilidade. O que existe atualmente, localmente, são acomodações, mas grandes movimentos como os Andes, como os Alpes, tá? A gente não tem isso, não. Simplesmente acomodação de camadas plásticas, tipo arenitos, argilas, grandes pacotes, que são acomodações que ocorrem. Mas em grandes extensões, nós não temos problemas com essa situação. Agora, com relação ao livro que vocês fizeram, né, chamado A Origem das Cataratas do Iguaçu, retratando aí os últimos 5 milhões, né, de anos aqui da história desta região, um livro aí, né, evento, vai hoje à noite, às 7 horas, lá na Fundação Cultural, vai ter a apresentação feita pelo professor João Batista Sena Costa. Eu gostaria até que o Igor Salles falasse um pouquinho sobre esse projeto, porque eu vejo que estão sendo lançadas edições em português, inglês e espanhol, né? Exatamente. E também plataformas eletrônicas? Exatamente. Em cima de toda a explicação técnica que o Javier passou para os ouvintes agora, o que, que nós detectamos através de algumas visitas ao Parque Nacional? Que turistas tinham interesse em mais informações e em alguns momentos eles não conseguiam encontrar essa informação. Então, o projeto do livro e o texto escrito nele é um texto voltado para o turista, é um texto simples em que a gente transforma esse conhecimento científico em informação cultural. A gente quer abranger um grande número de pessoas. Hoje o livro ele está em 3 línguas, justamente pelo número de acesso de turistas da língua inglesa e, claro, pela localização de Foz do Iguaçu. Então, a gente tem que colocar também em espanhol aqui pela região das Três Fronteiras. Isso é muito legal, porque a gente vai responder um pouco das dúvidas que os turistas acabam tendo. E a gente também está disponibilizando em duas outras plataformas. Um é o e-book aplicativo, que também será lançado já hoje. O e-book aplicativo é a versão digital do livro integral. Então, esse está sendo lançado ao mesmo tempo do livro, em 3 línguas também, nas 2 lojas principais, do Google Play e da App Store, da Apple. E você vai também, daqui a mais 3 meses, hoje nós vamos fazer uma rápida apresentação, que é o pré-lançamento do aplicativo 3D. O aplicativo 3D vai fazer com que você viaje pelo tempo, você se sinta dentro do que era as cataratas há 5 milhões de anos atrás, pelas 4 fases em que até chegar na fase atual. Então, isso vai ser muito legal. A gente vai fazer algumas apresentações, inclusive não só via app, como a gente quer montar uma sala em que a pessoa se dentro daquela sala a gente gere uma projeção e que ela consiga se sentir na época, há 5 milhões de anos atrás. Então, assim, é uma maneira bem simples para explicar a história. E a gente sabe que quanto mais história a gente tem, mais a gente preserva. E uma pergunta que eu vou fazer aqui ao professor Javier é a seguinte: a gente olha fotos das Cataratas do Iguaçu, que para nós são antigas, né? Lá dos anos 20, dos anos 30, e pensa, nossa, as cataratas estão exatamente iguais ao que são hoje em dia. É óbvio que, falando em termos de geologia, esse é um tempo muito curto, muito, né? Curto. Enfim, a gente, geologia fala de milhões de anos, mas o que é que podemos até atestar? As Cataratas do Iguaçu, elas obviamente não são estáticas, elas estão crescendo, diminuindo a cada ano. O que é que vocês constataram até de movimentos ainda que acontecem? Em termos de movimentos, não. O que há, sim, é presença, por exemplo, de transformações da rocha. Um deles é o próprio água, desgaste, né? Água. A água, ele dá um fator erosivo. Onde você tem falhas, há existência das falhas, então você vê que os blocos estão praticamente partidos, estão rachados, não fissurados, e a água está penetrando. Então, a água, ele, com o tempo, ele começa a erodir. E lá embaixo vai criando certo deslocamento, desgastando a rocha, e com um certo tempo geológico, começa a ceder. Isso você pode olhar. Desde o início, no livro você vai ver, primeiro o falhamento, a falha que criou as Cataratas do Iguaçu, e gradativamente foi feito os escalões, se ampliando a parte das falhas. Então, isso, com o tempo geológico, vai se modificando. Não ao nosso tempo... Tempo de vida, que é muito curto, muito, né? Curto. Então, isso vai ter sempre modificações. Assim como também a flora, a fauna, tudo isso vai se modificando, né? Isso se espera em vários anos de vida dentro do tempo geológico. Conversei aqui, portanto, com o professor Javier Villegas, ele que é geólogo e diretor de negócios da Editora Líquida, que está fazendo esse trabalho e o livro, né, A Origem das Cataratas do Iguaçu. Muito obrigado pela participação. É certo. Eu só queria um pouquinho mais adicionar o que Igor falou. É interessante nesse lançamento que estamos realizando, ver o que nós temos a oferecer com a tecnologia. A tecnologia nos dá uma vasta ferramenta para poder trabalhar em cima disso, e o público vai conseguir ver o passado pelo lado virtual, né? Eu acho que é interessante você ver a rocha que você vê em cataratas, está fluindo, está em uma lava vulcânica, está saindo é fogo. Você vai ver o deserto, você vai ver alguns animais, até chegar ao presente, né? O que se tem atualmente é que o turista vê o cenário atual, mas não existe o passado. Tem muita gente que se pergunta, e como se formou isso? Uma das perguntas que você mesmo levantou. Então, o livro vai explicar isso, e o pessoal vai ter conhecimento melhor, mais enfático, em cima do que como se formou as cataratas. Um outro assunto, para terminar, eu queria também, vamos fazer uma apresentação curta sobre um aplicativo, um simulador, onde o visitante vai poder enxergar cataratas como um todo. Aqui atualmente você vê, quem vê vai para a catarata que está no Brasil e deixa de ir do outro lado. E de lá também a mesma coisa acontece. Com esse simulador você vai ver de cima, vai fazer uma viagem do cenário atual. E você vai compor praticamente toda a estrutura das cataratas do Iguaçu. Isso nós queremos realizar no próximo evento que deve existir aqui em Foz do Iguaçu, que é em junho, 12 a 13, se não me engano, ou 14. É o Festival do Turismo. E com isso nós fazemos nossa contribuição. Eu acho que a sociedade precisa conhecer, precisa saber disso, sente, e existe que é bom conhecer sempre o quintal do que onde a gente mora, né? E agradeço pela oportunidade que nos dá, tentar explicar alguns fatos sobre a origem das cataratas, e aguardamos o público lá no lançamento, que é na Fundação Cultural, hoje, 7 da noite. Sejam bem-vindos e muito obrigado, e agradeço a oportunidade. E um agradecimento também ao Igor Salles pela presença aqui na RCI. Agradeço também a oportunidade, e mais uma vez reforçando o nosso convite, hoje às 19 horas, o lançamento do livro no auditório da Fundação Cultural.